continua aqui no Jogatina BG e vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu pago 2 trabalhadores e faço uma ponte. Só 2 trabalhadores? Depende da raça. Fala galera, aqui é o Snake e eu vou pagar 5 moedas e 4 trabalhadores pra pegar uma paçoca. Muito bom. Cara, melhor paçoca do universo. Ah, não era 5. Depende da ficha do. Ah, depende. Então tá bom. Exato. Vale a intenção do coração, mas aquela paçoca é minha. Uhum. E aí pessoal, aqui é o Iha e jogos sem dados são os melhores que tem. Cara, o Iha odeia jogo de dados. Sim. É assim, jogo que tem fator sorte pra ele é o inimigo dele, cara. Acho que ele evita aquela piada do tem dado em casa. Ah, sim. É trauma. Essa tem dado em casa é a piada do tiozão do pavê, né? tiozão do board game, né? É. Caraca, cara, seria excelente. Hoje a gente vai falar sobre um jogo maravilhoso, um jogo que a gente tem na coleção por conta do Iha. Ele viajou e trouxe essa maravilha desse jogo maravilhoso. Acho que é um dos mais famosos aqui no Brasil, que é o Terra Mística. Uhum. Né, a Terra Mística, ele é um excelente euro. A galera ama todo o conceito dele, as facções e tal. E a gente vai falar mais sobre ele logo após o Tide Comentários. A gente já volta já já. Volta já! Começando o Tide Comentários, eu sou o Zabuzeta e esse é o Tide Comentários do podcast do Jogatina BG, onde eu leio os seus comentários relativos aos últimos programas que a gente mandou aqui e passo alguns recadinhos. Antes de ler os comentários relativos ao programa de número 36, que falam sobre a relação saudável entre RPG e board game, vamos passar alguns recadinhos bem básicos. Começando, claro, com nossas redes sociais, você pode seguir o Twitter, no @jogatinabg, também nossa fanpage no facebook.com/jogatinabg, onde você pode seguir as nossas publicações. Além disso, convido todos para se inscrever lá no canal do Jogatina BG no YouTube, onde voltamos com a programação normal, com vários vídeos saindo lá quase toda semana. Por enquanto é quase, mas mais pra frente vai ser toda semana com toda certeza, certo? Lá tem uma estreia de uma nova coluna em vídeo, uma nova série, que é Jogatina Digital, onde eu jogo versões digitais de jogos de tabuleiro, jogos de card game, e eu comecei lá com Coach Express, vai estar linkado abaixo aqui pra vocês também. E depois de amanhã vai sair um vídeo novo de um overview de Mr. Jack pelo Diogo. Eu aconselho vocês a se inscreverem lá no sininho das notificações, habilitar lá as notificações do canal pra você saber mais novidades, certo? Semana que vem também vai ter outro overview pelo Diogo e mais um vídeo novo que eu vou fazer por aqui. Então, tá cheio de novidades lá, se inscrevam. A gente tá chegando a quase 800 inscritos. O objetivo é 1000 até, pelo menos até setembro ali, setembro, outubro, né? Vamos ver, fazer bastante conteúdo pra tá aí mais inscritos. Sempre apresente os nossos conteúdos pros seus amigos. É muito importante, o boca a boca, você acha que não funciona, mas funciona muito bem. Fala pro seu amigo, olha só que podcast interessante que essa galera tá fazendo, olha só os vídeos aqui. Então, a gente agradece sempre, né, o feedback de vocês e também essa questão de vocês divulgarem nosso conteúdo, né? O nosso conteúdo, ele é um conteúdo autoral e independente, que não tem relação com nenhuma empresa. Então, tudo que vocês fizerem pra ajudar pra gente, a gente tem sempre que agradecer, que é muito importante, certo? Além disso, também temos nosso outro podcast. Se você tem aí no seu feed, saiu até então 3 podcasts e hoje mais tarde sai mais um, né? Que é o podcast de notícias do Jogatina BG. É o Jogatina BG News. Fizemos já 3 episódios falando sobre diversas notícias que publicamos exclusivamente lá no nosso canal do Telegram, o Jogatina BG News. Isso mesmo. Se você quer saber notícias fresquinhas e você usa o Telegram, se você não usa, recomendo. Você pode seguir nosso canal de notícias, onde eu e o Thiago Cares publicamos notícias quase diariamente, assim, só um final de semana, às vezes numa tarde de domingo, a gente não publica nada, até porque não é sempre que tem notícia, mas, cara, notícias fresquinhas de jogos, lançamentos, eventos, Kickstarters, financiamento coletivo. Cara, recomendo fortemente vocês seguirem lá. A gente tá chegando na marca de 85 seguidores. Deixa eu ver aqui. 83 seguidores agora, então aproveite, baixa o Telegram. Você não precisa necessariamente baixar. Você pode usar pelo navegador, pode usar pelo desktop, pode usar por diferentes maneiras. Só vai usar pela sua Havaiana, mas enfim. Além disso, temos nosso grupo maravilhoso, maravilhindo lá no Telegram, onde nossos ouvintes e assinantes do Jogatina BG discutem diversas coisas lá, promoções, dá dicas de jogos, a galera pergunta, faz enquete, cara, é muito legal, recomendo fortemente a interação da galera, sério, o pessoal é muito humor, tem muito respeito, cara, eu adoro isso, cara, não tem ninguém sendo babaca com ninguém, eu acho, cara, e nem ninguém menosprezando, sei lá, tipo, ah, tem menina no grupo, tem gente que é desse tipo, né, cara, se tiver, vai sair do grupo com certeza, porque eu vou tirar facilmente, mas, cara, entra lá no grupo, é muito legal, as discussões interessantíssimas, certo? Agora sim, feedback, relação ao último programa, Jogatina BG, turno 36, RPG e Board Games, foi um podcast bem legal, assim como esse podcast de hoje, ele foi gravado presencialmente inicialmente, tá? Obviamente, a qualidade é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. A gente pede, primeiramente, um pouquinho de desculpas, mas a gente entrega em si um conteúdo bem legal pra vocês aí, pra vocês acompanharem. Mas em breve vai ter novidades a respeito de qualidade no nosso podcast, olha só. O podcast vai vir com novidades, eu comprei alguns equipamentos e, cara, se der tudo certo, até o final, até ali, meados de agosto, cara, a qualidade vai estar show, sabe? Então, beleza, vamos lá. Primeiro feedback aqui foi do Ricardo Santos 76. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Ou boa tarde, né? Eu tô gravando de tarde aqui no dia 3 do 7, uma semana antes do meu aniversário só. Parabéns por mais esse podcast, que abordou um dos meus hobbies favoritos, o RPG. Comecei por volta de 91 mestrando GURPS, vindo dos antigos livros jogos de Steve Jackson e Ian Livingstone. Cara, eu joguei Cidadelas dos Ladrões, cara. É muito legal, eu não cheguei a comentar no podcast, perdão pra todo mundo, cara, porque esses livros são excelentes. Eu até, só uma aspas aqui, uma vírgula, que um tempo atrás, eu, Iha, o Snake, a gente participava de um grupo voltado pra eventos de anime, que a gente fazia aqui em Curitiba, e nesse, toda essa aventura de fazer eventos, eu ajudei um pessoal aqui de Curitiba, da Lobo Limão, que é uma editora aqui, uma produtora de HQs e tal, livros assim, eles fizeram um livro-jogo, cara, muito legal, ilustrado assim, que é a última, como que é? Last Fantasy. Eu não lembro exatamente o nome, eu ganhei a versão assinada, olha só que vergonha, mas cara, é muito legal isso, que é muito, muito interessante. Mas vou continuar aqui. Daí não parei mais. Passei por Advanced Dungeons & Dragons 2ª edição e seus cenários espetaculares, Shadowrun, Star Wars D6, Call of Cthulhu, Marvel Super Heroes e Werewolf. Posteriormente conheci Mutants e Masterminds. Savage Worlds, o meu RPG genérico preferido, que acho superior a GURPS em muitos aspectos, e Castles and Crusades, e quase sempre como mestre. Até uns 2, 3 anos atrás jogava constantemente, e nos bons tempos mestrava para 3 grupos diferentes. Caraca, é isso que é dedicação, hein, Ricardo? Mas o tempo vai passando, vão surgindo os outros compromissos, como família, trabalho, mudança de cidade, etc. O que dificulta muito na assiduidade e comprometimento dos jogadores para campanhas a longo prazo. E acabei aposentando a minha tela de mestre. Coincidentemente, nessa época, os jogos tabuleiro estavam surgindo no Brasil e acabei migrando para esse hobby. Na minha opinião, os jogos tabuleiro têm certa vantagem em relação ao board game. Não é preciso comprometimento dos jogadores com uma campanha longa, nem temos a necessidade de juntar sempre a mesma galera para jogar. Jogamos com quem tiver disponível no dia. Cara, isso é excelente. Por isso que durante muito tempo eu fiquei assim com RPG por conta disso. Mas o pessoal que a gente vai jogar em breve aí, vocês vão ver algumas novidades. Eu não podia falar isso, né? Também. A gente tá se reunindo, tá bem legal, mas enfim. Hoje tenho 2 grupos fixos de board games. E estou pra começar um terceiro. Cara, você é o mestre do 3. Você tem 3 grupos mestrando de RPG, você tem 3 grupos de board game. E acredito que essa fluidez dos participantes torna mais fácil de atrair novos jogadores e marcar jogatinas. Fico por aqui, grande abraço. PS, valeu pela dica do Ludocast de Forbidden Stars. Cara, esse podcast é excelente. E PS2, até faz um sentido o anão Ranger. Rangers não atuam somente em floresta, mas em qualquer ambiente natural, como as montanhas também. Olha só, Snake. Mas é isso aí, Ricardo. Muitíssimo obrigado pelo feedback. Vamos ler aqui mais um comentário. O comentário aqui vai ser do Thiago Kers. Esse sim, esse lindo que tá lá publicando notícias comigo. E manda o seguinte. Adoro RPG. Aqui no grupo, eu sou o mestre, só porque o pessoal não jogou tanto. Eu lembro de umas histórias legais que eu mestrei na 4ª edição do D&D. Primeira, tinha um draconato paladino no grupo que os dados de acerto dele variavam sempre entre 1 e 7. E testes aleatórios de história sempre variavam entre 19 e 20. Caraca, qual que é o problema desse cara? A gente tem um amigo do nosso grupo que ele tirou 3 a 4 críticos, tipo, erros críticos seguidos, assim, foi genial. Segundo, teve um combate no qual o inimigo controlou esse draconato e ele rolou um dado de ataque. E obviamente tirou 20, usou todos os seus golpes e seus procs que ele tinha e obviamente matou um aliado com um único golpe. Caraca! Terceiro, esse mesmo draconato, cara, esse cara é um mito então. Sempre teve problemas com lugares que tenham água. Teve um rio que quase se afogou, apanhou feio de um elemento de água e depois quase morreu numa armadilha de água. O jogador disse que ficou com fobia de água interpretando desse jeito. Faz tempo que não jogo, deu saudades. E se reclamarem de GURPS ser cálculo 2, tentem fazer um mecha no anime RPG do sistema Daimon. PS, eu acho que a raça meio demoníaca que vocês falaram é o Tiflin, né? Exatamente. Próximo feedback aqui é do Wilson Stratos. Salve galera do Jogatina BG, parabéns pelo podcast com um tema muito legal e já dizer que esse foi um dos casts mais divertidos de ouvir e que mais me identifiquei. Adoro RPG, tanto quanto o jogo em si, quanto a temática aplicada nos board games. Sou um jogador das antigas de RPG, começando como foi comentado no podcast. No colégio, com os amigos, uma folha de papel, aquilo que um tempo depois viríamos descobrir que tinha um nome e todo um hobby ao redor disso. Já fui jogador, já mestrei algumas partidas, indo dos temas mais variados, desde clássicos medievais, animes, slice of life, mas a vida adulta vem e as prioridades mudam, e o bom velho RPG fica inviável às vezes. Afinal, é um hobby que exige comprometimento muito grande de todas essas partes, e acaba virando uma boa lembrança. Mas com os board games, é sempre uma boa oportunidade de resgatar esse feeling, e é assim que os jogos com essa temática brilham. Você tem toda aquela sensação de sentar na mesa com os amigos, interpretar papéis, dependendo do jogo, é claro, rolar dados, etc. Cara, Wilson, olha o Pathfinder. Eu sei que você tá louco pelo Pathfinder, mas olha o Pathfinder, cara, que é bem interessante. É, continuando aqui, existem muitos board games ótimos nessa temática, e vários citados aqui no podcast. Mas senti falta da menção de dois especiais, Masmorra de Dados e Lendas de Andor. Bom, Masmorra de Dados eu não comentei porque realmente eu só tive um contato com o seu sucessor espiritual, que foi o Arcadia Quest, né? E outra coisa que eu não tive contato foi com Lendas de Andor. Eu sempre olhei ele assim, mas eu sempre, na hora que eu pesquisava, achava sempre uma mecânica um pouco rasa, mas eu vou dar uma olhada depois nas regras, talvez eu mude de opinião. Mas é que eu olhei bem lá no começo do hobby, assim, eu achei ele um pouco, sei lá, sem graça. Talvez hoje, com a mentalidade de vários jogos que eu joguei, pode mudar. Mas continuando aqui, pra ele, né? Continuando o comentário dele aqui. Masmorra foi um dos primeiros board games modernos que eu joguei e a vibe de RPG dele é bem alta. Ainda mais com aquela mecânica de cada turno, um jogador é o mestre e pode gerar e controlar os monstros no tabuleiro. Lendas de Andor é até hoje um dos jogos com maior vibe de RPG que já joguei. Relativamente difícil, com uma mecânica surpreendente e ainda uma narrativa de história própria muito divertida que deixa o jogo imersivo. Havendo ali todos os clássicos medievais. E só mais um comentário. Mais um podcast que Pathfinder é citado e só aumenta a minha vontade de ter e jogar esse jogo. Como eu disse, cara, você tem que jogar esse jogo se você gosta de feeling de RPG. Infelizmente, assim, como eu falei várias vezes aqui em vários podcasts, o problema dele, do Pathfinder, é Devir, que tem muito tem muita carta errada, mas se você conseguir ali olhar mais rata, olhar o que o pessoal comenta aqui no Ludopedia mesmo, sabe? Das cartas que tem que ser modificadas, você pode jogar facilmente. Mais uma vez, parabéns pelo podcast e, como sempre, o encerramento com uma ótima escolha. Cara, muito obrigado também, Wilson, pelo comentário. Vocês estão de parabéns com os comentários gigantescos aqui. É, só pra não alongar mesmo, então, só vou encerrar por aqui mesmo, que já tá em 15 minutos de gravação dessa leitura de comentários. Mas, gente, comentem sempre. Eu não vou chegar a ler o comentário do Fabrício Carinho, vou responder ele depois aqui. Mas muito obrigado, Fabrício Carinho, pelo comentário. Eu respondo você ali pelo texto mesmo. Mas, gente, comentem sempre. Pode mandar ser na postagem do episódio, lá no Ludopedia, ou pode ser através das nossas redes sociais, ou através do nosso e-mail, o jogatinabg@gmail.com, certo? Então continue com o podcast. Diga pra gente o que vocês mais gostam de Terra Mística, certo? Então um beijo e daqui a pouco a gente tá aí, gente. Falou! Vamos lá então, começando o podcast, vamos falar do que se trata o Terra Mística, né? Certo. Terra Mística, necessariamente, é um jogo de um jogador, ele vai governar uma de 14 facções. As facções, elas são divididas em 7 terrenos diferentes, certo? Então, necessariamente, cada facção, ela tem uma habilidade que você faz o quê? Você só pode expandir, construir em terrenos que faz parte da sua facção. Se você é uma facção que tem deserto, você só vai poder construir em lugar de deserto. Uhum. Então, nesse jogo, existe uma mitologia onde você pode pegar a sua facção e você pode terraformar os terrenos diferentes do seu. Por exemplo, transformar um pântano em deserto, uhum, pra você poder construir. Então existe toda essa mitologia nesse jogo, né? As facções são as seguintes. Elas representam 7 cores, começando com o vermelho, que é Mago do Caos, e Gigantes. E o terreno dele é a Devastation, né? Tipo, devastação. Eu sempre pensava que era a montanha. Eu achava que era a argila, que nem o do Catan. Sim, mas não é. É devastação. Devastação. Sim. O amarelo, Nômades e Fakir, que é o deserto. O azul, Sereias e Swarlings, que é o lago, né? Eu até pensei que fosse mar, mas é lago que eles consideram, pelo menos a tradução da mandala. O que é um Swarling, cara? Eu diria que lembra um pouco do Murloc. Isso, nossa! Faz o Murloc, Snake. Continuando aqui. Fazer o Murloc que é fácil. É quando você vai falar, ó, sabe, lembra daquele do Praça é Nossa que ele fala? Nossa. Só que aí no meio disso. Você quer entregar mais idade mesmo, né? Não, aí no meio disso você bate a língua no céu da boca. Que bosta. É, continuando aqui. Verde temos as bruxas e as aurens, que representa a floresta, o verde, né? É, preto temos Darkling e alquimistas, que representa o pântano. Uhum. Cinza temos engenheiros e anões. que necessariamente são as montanhas. E marrom temos os halflings, os hobbits, digamos assim, e os cultistas, e esse local representa as planícies, né? Só uma ficha técnica aqui, só pra gente deixar isso já pra vocês. A data da publicação desse jogo foi em 2012, uma editora alemã chamada Fellerspiel, né? Como que tá teu alemão, Zé? Agora quero ver. Ela foi publicada nos Estados Unidos pela Z-Man, e aqui no Brasil, em 2016, veio pela Mandala Jogos, a antiga Funbox, né? Uhum. É, os designers, aí sim, hein? Agora vamos ver. Cara, designers é Jane Druckenmiller. Como que seria, Snake? Eu, tá. Vamos lá, Snake. Próximo. Ai, ai. Próximo seria o Helm Rostengard. Rostentag. Isso. Você falou igual agora o cara do Overwatch no Machadão. Né? É o Reinhardt. O cara falou igualzinho. O artista desse jogo, cara, é o Dennis Lohausen, né? Lohausen. É isso. Ele, cara, também é conhecido pelos seguintes jogos. É Hansa Teutônica. A arte dele tá no, também no Viagens de Marco Polo. Camel Up. Oracle of Delphi. Também que é um jogo que veio pelo Stefan Feld, né? Uhum. O artista é o mesmo e, se você reparar, não tem praticamente muita coisa... Você não vê uma assinatura. Não, mas ó, se você olhar os desenhos dos personagens do Terra Mística e comparar com o desenho que ele faz no Marco Polo, lembra um pouquinho, cara. É? Lembra bastante, assim. Até, acho que até a escolha das cores, meio pastel, assim, sabe? É, das cores faz sentido. Faz sentido, né? De fato. É, as mecânicas. Mecânicas Snake. As mecânicas consistem em construção de rotas, jogadores com diferentes habilidades, alocação de trabalhadores. É só isso. Só. Exatamente. Necessariamente, se você olha o Terra Mística, quem nunca viu, olha alguém jogando na mesa, vai olhar, parece que eu já vi um tipo desse jogo antes, que é aquele tipo de terreno hexagonal, né? Que são cada uma dos terrenos que você tem lá, que forma um mapa gigantesco. E o mapa em si mesmo tem um monte de informação, né? Mas eu acho que, assim, a alocação de trabalhadores, ela é bem pouca. Não, mas você... A alocação de trabalhadores, no caso dos sacerdotes, dos priests, você aloca eles, sabe? Mas é bem pouco, não, bem ínfimo, se você for pouco, prato, né? Mas vale como mecânico. Sim, entendeu? Sim, vale como mecânico. É porque, mas é que assim, as diferentes habilidades que vão fazer a mecânica funcionar no jogo. Melhor, é. Você vai, por exemplo, vai pagar, você vai fazer isso aqui, então você tem que gerenciar recursos. Seria até também uma questão de mecânica aqui. É, gerenciamento de recursos seria... Sim. Essa é alta. Essa gerência de recursos, ela não entra necessariamente como uma mecânica, ela entra como uma categoria. A categoria do jogo é fantasia, civilização, né, por diferentes raças, e economia, que é justamente essa parte. É. Você vai gerir todos os seus recursos, você vai tentar otimizar o máximo. O Ira falou, ah, eu dei jogo de dados, de sorte envolvida. E necessariamente, Terra Mística não tem nada disso. A única sorte que ele vai ter é durante a sua preparação, setup, né, do jogo. Preparação do jogo, isso. Onde você sorteia quais são os bônus da rodada e quais são os bônus de cada uma das fases que vai ter, né? Então a gente vai ter. E no máximo, talvez, questão estratégica, na verdade, né? De onde você vai construir o teu terreno. Porque às vezes você já vai pensando... Não faz parte, não é uma coisa que você rola o dado e você fala, vou colocar aqui você. Sim, mas só que daí quem vai interferir é o próximo jogador, né? Isso, mas é uma... Mas é controlado, você ainda consegue controlar onde você vai pôr. Porque você... O jogador já fez uma jogada antes, você conhece o restante do terreno e onde o jogador tá. Exato. Então você consegue monitorar onde você pode pôr, você consegue fazer uma estratégia ali em cima. Sem depender de aleatoriedade. E tem outra coisa, né? A gente falou disso no jogo, mas não necessariamente falou sobre o tempo de duração. Como é um jogo de 2 a 5 jogadores, né? Ele pode demorar sei lá, uns 45 minutos por jogador, podemos considerar assim? Se não tiver o turno do mago, dá uns 45. Não, mas ó, na ficha dele ele fala de 60 a 150 minutos, ou seja, até 2 horas e meia ali. Acho que 150 minutos foi a primeira vez que para aprender a jogar, né, cara? Eu acho que assim, 2 horas é o tempo ideal dele quando a gente joga com uma mesa cheia, né? É que a maioria das vezes a gente joga que tem tá com gente aprendendo, então demora um pouco mais. Mas se você tá com um grupo já fechado, eu diria que 2 horas é um... E também tem a questão de aprender, né? Tipo, você jogou com uma raça, você vai jogar com outra, você vai ter que aprender, analisar mais, né? Então é interessante. Só uma trivia aqui interessante desse jogo. Ele atualmente é o primeiro lugar no ranking do Ludopedia e no ranking do BGG, do Board Game Geek, ele atualmente tá na sexta posição, mas ele já teve posições mais altas. Ele teve até na posição 2, né? Por muito tempo. Também ele teve no 1, né? Ou ali com o Pandemic na época. Não, o Pandemic não, com o Twilight Struggle. Twilight Struggle. Isso. Depois que entrou o Pandemic Legacy, veio o Scythe, a galera escalou nervosamente. Pra gente gente fala de Terra Mística, a gente tem que separar em duas partes. Uma de conceitos básicos e uma de conceitos avançados, né? Como que tem a anatomia do jogo na mesa? Você tem um tabuleiro principal, você tem um tabuleiro de cultos, que a gente vai falar daqui a pouco, e cada jogador tem o seu tabuleiro, sua ficha de personagem, da sua facção. Cada ficha dessa, ela tem a seguinte anatomia. Ela representa a cor, que é a cor principal daquela ficha, né, do terreno. Ela, de um lado, é uma facção, de um outro lado, é outra facção que compartilha o mesmo terreno. Por exemplo, de um lado você tem sereias na ficha azul, do outro lado você tem swarlings, né? Você não vai ter duas raças do mesmo tipo de terreno. Não, não tem como. Então, Porque é justamente isso. Como você tem uma ficha que você tem, você escolhe um lado ou outro, e normalmente assim, é um lado fácil, um lado difícil, né? É. Aquela questão do Nations, né? Que você tem o lado A, que é todo mundo igual, mas não necessariamente assim igual, né, no jogo, e o lado B, que é um pouco mais difícil de jogar. Até já adiantando um pouco, tem... Na expansão tem raças neutras, que na regra já diz, você tem que esperar todos os jogadores escolherem o terreno pra depois você decidir qual é. Porque ele não tem cor específica, né? Não tem cor específica. Então, então, exatamente. É mais tranquilo. Nessa ficha vai ter um ciclo de transformação, que é a principal mecânica do jogo, que é a parte da terraformação, né? Existe essa parte onde tem um desenho da sua raça, e ali diz um ciclo maior que representa o terreno, e tem mais 6 terrenos ali que faz a soma, que dá 7. Por exemplo, pra você sair de um lago pra você ir pra um deserto, é mais difícil do que pra você ir pra um pântano, entendeu? Faz um sentido absurdo isso. Pra você sair de um lugar úmido pra um lugar seco, você vai dar um passo curto, você vai dar um passo muito grande, né? Então, essa mecânica é a mecânica mais interessante do jogo, que é até formar. Como a gente disse lá, né, na parte da sinopse do jogo, esse mundo fantástico tem a questão que você pode terraformar, porque assim, pra você construir, você pode só construir um lugar que é terreno do seu tipo, certo? As sereias ali, tem um terreno principal que é o lago, tem, pra você, por exemplo, construir num lugar que é pântano, você vai lá, usa uma pá, que a gente já vai explicar esse conceito, e você terraforma. Então você faz necessariamente essa ação. Antes da gente entrar na questão dos detalhes de cada uma das ações, que a gente vai entrar em breve, é assim, um jogo que tem muitos componentes, né? Bastante. Cara, os componentes... Eu sentava um pouquinho demorado, cara. É assim, cada um pega a sua parte e coloca ali como se fosse um quebra-cabeça. Vai colocando as pecinhas ali de construção de casas, que são, a gente vai chamar de casinhas aqui, as casas de comércio, as paçoquinhas, que representam os templos, a paçoca mor, que a gente chama, que é o santuário, e tem a fortaleza. A gente vai entrar nesse conceito de estrutura, de como que elas evoluem em breve, tá? Mas, necessariamente, você tem na sua ficha isso. A sua ficha tem as seguintes informações. Tem a parte das construções, você tem... Na parte inferior ali, você diz qual que é a sua habilidade de raça, né? E tá segurando a ficha aqui pra mim. Parecendo aquela... Sabe aquela... assistente do Silvio Santos? Não. Aquela levantando a placa do... Tem uma parte ali, que é a parte da rotação dos poderes. As informações de navegação que você tem. A sua evolução de pá e muitas outras coisas, certo? Vamos falar sobre setup, certo? Setup é o seguinte, como tem 7 facções, e são... A galera até pergunta, mas dá pra jogar em 7? O jogo não permite fazer isso. A vontade é grande. A vontade é grande, porque às vezes a galera fica assim, tipo, não vai dar espaço pra mim, mas é que necessariamente é um jogo equilibrado pra 5 pessoas. Você dá pra emendar 2 boards e fazer? Seria louco, mas acho que fica muito balanceado. Mas a questão é a seguinte, são 7 facções. Então os jogadores podem decidir, cada um escolhe uma facção, ou draft, ou sorteio. Então essa questão de qual facção você vai jogar, depende da sua mesa. Mas necessariamente no primeiro, assim, eles te dão uma instrução de você jogar com qual facção. Por exemplo, um jogador novo, é interessante colocar uma facção fácil pra ele jogar. Isso. Então, um nômade, uma sereia, uma bruxa, que seriam umas facções mais de entrada, né? Na expansão, existe um jeito de você fazer como se fosse um leilão pra você conseguir a facção que você deseja. Eu tentei fazer, joguei uma vez e não gostei muito desse leilão, mas é um outro jeito. Esse leilão, assim, sabe explicar, né, como funciona essa questão de pegar? Assim, todo mundo começa com 20 pontos vitória, mas fala por quê? Você já começa com 20 e ir pro zero. É porque tem ações que você pode gastar ponto vitória pra você ganhar certos benefícios, certo? Certo. No caso da expansão, que é adiciona o leilão, você vai pagar 40 pontos e cada um fala assim, ah, tem uma facção, eu pago tantos pontos vitória, eu pago mais. Então quem paga o máximo perde aquela quantidade. E você vai fazendo esse leilão até todo mundo ter sua facção, certo? Certo. Então essa questão é bem interessante. Outra coisa importante, assim, no setup são sorteadas cartas de bônus. É o número de jogador mais 3. Isso. Por exemplo, 5 pessoas vão ter 8 bônus. Antes dessa parte, assim, pra decidir quem vai pegar, existe a questão de você colocar suas construções em campo, sua casinha em campo, certo? Então começa como? O jogador que é o primeiro, ele vai começar colocando a peça, depois vai ser o segundo, é o último, não é o primeiro, é o primeiro, certo? O primeiro, segundo, terceiro, até o último, depois vai do último até o primeiro, isso, certo? E daí vai para as escolhas de cartas de bônus, que ela vai rotacionar todo o turno, a gente vai explicar isso. O último jogador escolhe o primeiro e vai assim até o primeiro jogador. Certo? O legal é explicar como que é a escolha do primeiro jogador, né? Que é o última pessoa que mexeu com o jardim. Nossa, eu tinha esquecido terra, isso. Meteu a mão na terra, pode já começar. É o primeiro jogador. Sim, essa questão a gente falou, né, de colocar as casas faz muito parte da estratégia. Não adianta você colocar perto de terreno que você vai pagar muita pá pra transformar. Sim. É muito interessante você pesquisar, colocar em lugares que é benéfico pra você. E seja... também não pode estar muito concorrido de gente em volta. Sim. Por mais que tenha o benefício de você celebrar, comemorar, né? Comemorar isso, que é uma ação... que a gente vai explicar daqui a pouco, às vezes você pode ficar encurralado ali e não ter pra onde expandir. É, exatamente, sim. Né? Agora sim, a gente vai falar sobre as rodadas, a rodada, né? Quando a gente decide onde vai começar, quais são as fichas de bônus, quais são as fichinhas que você coloca em cada round, são 6 rounds ao longo do jogo. Você vai colocar fichas lá que vão dar benefícios ao longo da rodada enquanto você passa, né? Que daí tem essa questão que a gente vai explicar. A gente vai pra uma rodada que compreende 3 fases. A fase de renda, aquela questão que a gente tava comentando aqui, que é tudo que tem, tudo que tem mãozinha, você vai recebendo com esse turno. Então, necessariamente, você vai receber trabalhador, moeda, poder, priest, né? Uhum. Que é o sacerdote, que é justamente onde você vai ter. E aí a parte interessante do jogo é a iconografia. O jogo tem uma iconografia muito simples, que assim, tudo que tem mãozinha você vai receber nessa parte, nessa primeira fase. Por exemplo, ah, recebeu uma moedinha, tem a mãozinha lá pro começo do turno. Não adianta você abrir uma construção e ter mãozinha, você não vai receber na hora, é só no começo de cada rodada. Uma vez que você tá construindo ali, não tem esse benefício agora, só depois. Uhum. Mas, tem alguns outros locais que você vai, tem por exemplo, ah, na hora que você vai construir, tem uma setinha dizendo qual que é a indicação que você vai fazer. Por exemplo, da casinha, você vai, ele até tem um mini guia. Sim. Que ele explica bem fácil, né? Da casa, você vai pro posto de troca. Do posto de troca, você tem uma bifurcação, que ou você vai pra Fortaleza. Sim. Ou você vai pro santuário. E do santuário, você vai pro... Não, e do templo, você vai pro santuário. Sim. É que a gente tá acostumado a falar paçoca, paçoca, borda. É. Aí, perde o nome, né? Perde o nome, né? A segunda fase da rodada é a fase de ação. Que daí, eu vou explicar assim, os jogadores vão fazendo ações e vai passando. Até quem não puder fazer ação, acaba as suas ações do turno. E fica os outros jogadores que têm ações disponíveis, desde que possam pagar, né? E a ação de passar é uma ação, né? Tipo, você, se você vai passar e não vai jogar mais aqui na rodada, você tem que fazer uma ação pra isso. Não adianta falar assim, eu já passei. E na fase 3, você tem bônus de culto e de limpeza. Porque assim, tudo que você gastou, tudo que você tem ali, você vai pagando, vai limpando. Uhum. E em cada rodada, você vai ter uma fichinha ali dizendo o bônus que ela vai ter. Por exemplo, ah, tem ficha assim, se você construir uma casa nessa rodada, você ganha pontos. Certo. Do lado direito, você... do lado esquerdo, você, é o benefício que você tem ao longo da rodada. Isso. Certo? E do lado direito, é um pouco mais escuro, mas ela tem uma flechinha dizendo assim, quando todo mundo passar, daí assim, vamos supor, você tem 4 no nível de fogo, e ele fala assim, pra quem tem 1 nível de fogo, ganha um trabalhador, então você ganha 4. Meio que um guia pra cada jogador jogar naquela rodada. Se você quiser seguir naquele tipo, entendeu? Certo. Porque assim, é um jogo intuitivo, você, necessariamente você tem que expandir, certo? Você expandir suas construções e conseguir mais terrenos possíveis, né? É assim, e é aquilo ali, realmente, é um bom guia pra você em busca dos pontos, né? É. Porque querendo ou não, ganha quem tem mais pontos. E não adianta que nenhuma outra, a última jogatina que a gente teve, eu fui expandindo, fui, daí eu parei e pensei, puta, mas por que que eu tô expandindo, cara? Eu tô esquecendo de pegar ponto. Sim. Eu tava indo, tava crescendo, beleza, tava numa mega economia ali, mas só que eu não tava ganhando, eu fiquei em terceiro lá, porque eu deixei de prestar atenção no board de pontos. Isso. Ali, né? É um jogo que você tem gerência muita coisa. Ele é um brain burn, né, que o pessoal fala. Vai ali a rodo, porque é um jogo que você tem que pensar muitas possibilidades, né, otimizando suas ações, né? Quanto mais você otimizar, melhor você vai ser no jogo. Então, às vezes ele pode afastar muita gente, mas ele, ao mesmo tempo que afasta, ele é muito intuitivo, ele indica como você vai evoluir. Por exemplo, se você vai pro uma paçoca, né, aí você vai ganhar um bônus e tal de favor divino, então você vai fazer umas coisas absurdas, né. Outra informação que só pra gente, antes da gente explicar cada uma das ações, são 8 ações, né, mas antes de explicar isso, no board do tabuleiro principal ali, ele tem uma informação no topo ali, que diz assim, no final do jogo você vai ter bônus pra quem tem o melhor classificado nos cultos, que a gente vai explicar. No jogo base vai ter um bônus de quem tem maior rede de construções, de estruturas que você tem ao longo do jogo. Ligadas, né? Adjacentes. Isso, adjacentes, seja diretamente, seja indiretamente. A gente vai falar isso já. Cada rodada o jogador vai poder fazer uma ação e vai passar. E as ações são o seguinte: você pode terraformar, que é a coisa básica, né? Você faz o quê? A partir do momento que você, cada um setor onde vai começar, a partir dali você pode ir para um local adjacente, você terraformar um terreno adjacente que não tenha construção, uhum. E você pode criar uma nova construção. A construção que você inicia é sempre uma casinha. Você nunca vai para uma fortaleza, você nunca vai para uma paçoca, nunca vai para um templo, no caso, e nunca vai para outro lugar. Você tem que começar a casinha, depois você vai dar um upgrade nela, que é uma ação que a gente vai falar na sequência. Essa ação é interessante porque você pode trancar o jogador. Você vê que o jogador tá ali, você vai lá e paga a pá e paga um pouco mais caro, mas não deixa o cara construindo aquela coisa, né? Foi o que aconteceu também na última rodada. Não lembro quem que... Eu travei o... Acho que o Bruno que tá. É, Bruno. O Bruno só construiu ali, terraformou o espaço dele. Eu cheguei lá, joguei um gelinho nele. E como ele não podia colocar em cima mais, travei ele. Só vale citar que o gelo é da expansão que a gente vai falar na sequência. Mas então, necessariamente você pode travar as pessoas. Então é onde você vai expandir. Você pode melhorar a sua construção. Como se fosse uma expansão horizontal, quanto uma expansão vertical. Exato. É porque daí você vai melhorando as suas estruturas, né? Tem uma questão interessante. Você não precisa ir direto ao seu terreno. Você pode pagar por metade do caminho. Vamos supor, do lago pro deserto, você tem que passar por 3 fases de terraformagem. Aí vamos supor que você pode pagar só 2, então você pode antecipar. Se você paga 1, você vem pra cá, você vem pra cá, entendeu? Você terraforma de deserto pra pântano. Então você já deixa... mais perto. Isso, você deixa mais perto. Você deixa mais perto as coisas. Uhum. A próxima ação é a ação de avançar na trilha de navegação. Que daí a gente vai conversar sobre ligações diretas e ligações indiretas. Não é química, tá? Covalente não tem? Não, não é química. Droga. O borde do mapa, assim, em geral, não é só terreno. Ele tem um rio no meio. Tem, tipo, vários rios, assim, tipo, canais, assim, que travam o avanço do jogador para outro lugar. E pra você fazer isso, você tem que ter alcances de navegação. Ou você faz a ponte, que também é uma das funções que a gente vai falar pra frente. Mas, necessariamente, você vai avançar na trilha ou vai pegar um bônus de rodada que permite você pular o rio. Fazer uma ligação indireta. Isso, que é o quê? Ligação indireta é tudo que não tem ligação através dos terrenos. Se sim, através da água. Exatamente. Né? Quando você tem ligação pelo terreno ou por pontes através da água, é ligação direta. Essencialmente é isso. E quando você faz essa evolução da trilha de navegação, né? Que na versão nacional ficou remessa. Remessa. Sim, eu até achei estranho. Por isso que eu coloquei navegação aqui. Mas, essencialmente é o seguinte. Você vai lá e você pula um rio. Por exemplo, um tile de rio pra você construir perto. É a remessa. É, e quando você evolui na trilha de navegação, além de ter esse bônus, você ganha pontos de vitória por ter evoluído lá. É toda melhoria que você faz, ganha um... É, bônus. Normalmente melhoria de pá, melhoria de navegação, você vai ganhar bônus cada vez que você upa ela, entendeu? A terceira ação que você pode ter também é a evolução de pá, né? Sim. Por que você vai evoluir pá, né? Você vai reduzir o custo de trabalhador e de dinheiro também pra... Cada pá que você usar, né? Pra cada pá que você... É só trabalhador. Só trabalhador. Isso. É que eu tô confundindo. Você tem que pagar. Pra você evoluir a pá, você tem que pagar dinheiro e trabalhador. Isso. Mas na questão, por exemplo, ó, eu falei lá da sereia. A sereia do lago, por exemplo, você vai pro pântano, você paga uma pá. Mas se você quiser terraformar um deserto, você tem que pagar 3 pás. Sim. Pra cada pá, você vai pagar 3 trabalhadores. O custo é muito alto. Então, se você evoluir, em vez de você pagar 9 trabalhadores, você pagaria 3 pra você pagar lá. Se você tiver o máximo nível. Mais, porque assim, você pode evoluir 2 vezes. Uma que você paga 2 por pá, você vai ganhar 6 pontos de vitória por evoluir isso, e outra você paga um trabalhador só, pra cada pá que você usa, né? Não é a única forma de você usar pá no jogo, mas essencialmente é dessa forma que você vai usar pá. Próxima ação, Ira. Vamos falar agora da evolução das construções aqui. Sim. Começando pela casinha, que é a primeira construção básica quando você troca o teu terreno, você coloca a casinha. Sim. Essa casinha aí, ela vai te liberar a ter mais trabalhadores, conforme no início do turno. Dela, você vai evoluir pra casa de comércio. A casa de comércio, ela te libera, claro, dependendo da libera moeda e poder. Moeda, né? E poder. E aí, como o Snake falou, tem duas vertentes aí. Uma, você pode ir pro templo, que é a paçoca, ou você vai pra fortaleza. O templo vai te liberar pra você ganhar um poder divino e um priest. Assim que você construir ele, você ganha um poder divino na hora. Você escolhe lá e você vai ter uma oportunidade de todo começo do turno, desde que tenha uma construção em campo, você vai poder ganhar um priest. Né? Isso. E a fortaleza vai te liberar um poder a mais da tua raça, específica da tua raça. E dependendo do outro bônus que pode ser no começo do turno você passar os poderes. É, cada facção tem um poder diferente. Você nunca vai ver nessa parte de fortaleza, nunca vai ver nada igual ao outro. Exato. Né? E até mesmo a questão das casinhas, né? Por exemplo, liberação de trabalhadores, nem todos têm a mesma quantidade de trabalhadores. Isso, depende. É que assim, por exemplo, engenheiros é mais barato pra pagar as coisas, né? Sim, mas por exemplo, tem a segunda e a terceira casinha tem trabalhador, a quarta você não libera trabalhador. É só na quinta. Só na quinta você vai conseguir um trabalhador. Dependendo da facção tem isso mesmo. Sim. E por fim, da paçoca ali do templo, você vai pra paçoca maior, que é o santuário, e daí você vai poder pegar já imediatamente um poder divino, e no início do turno você pode ganhar um priest. Sim. O santuário, quero ressaltar aqui, que você pode fazer uma cidade com 3 tiles, mas aí a gente comenta daqui a pouco. Exatamente. Pra ver certinho. Que nem você tava falando de iconografia e do board do jogo. jogador, fica bem claro o que, que você vai receber e o que, que você não vai receber. Porque como você tem que tirar... Exato, essa parte que eu ia falar. É, você tem que... Por exemplo, o que eu sei que eu vou receber, né? Eu tirei minha casinha e coloquei ela em campo, ela me mostra a informação logo abaixo daquela casinha. Sim, como se fosse tampando a visão, né? É, lembra bastante também do Scythe, que você vai... Liberando os upgrade, né? Exatamente. Você vai tirando o quadradinho de um, coloca no outro, você sabe o que você tá recebendo. Isso. E também isso tem no Raça Teutônica, quando você vai liberando as ações. E outra coisa mais interessante da evolução de estrutura é o seguinte: se você sai de uma casinha, você coloca na casa de comércio, né? Um trade post assim, você pega o trade post e coloca no lugar da casinha, a casinha volta pro tabuleiro. Ou seja, você deixa de ganhar um aquele benefício. Então, você fala assim: vale a pena eu colocar agora? Vale a pena porque eu quero um trabalhador para evoluir mais coisas? Então, você evolui, mas você deixa de ganhar aquele benefício que você tinha antes. Por exemplo, a casa de comércio te dá dinheiro e poder, mas se você evoluir ela para um templo, numa paçoquinha, cara, você vai ganhar push no lugar de dinheiro e poder, porque você tirou, você voltou ele para o tabuleiro. Aquela construção que evoluiu, aquela etapa anterior, você tirou lá, evoluiu, você volta ela para o seu tabuleiro. Então, você trava de novo aquela ação que você ganharia. Então, por isso que a expansão é interessante. Não adianta você só evoluir verticalmente, mas você pode evoluir horizontalmente, colocando mais funções para você ter mais benefícios. Né? Tem uma quinta ação que é a seguinte: você vai enviar um push para a trilha do culto. Os cultos são divididos em quatro tipos, que é terra, água, fogo e ar. E lá na parte inferior dele tem quatro espaços. E toda vez que você coloca um priest ali, você vai evoluindo na trilha dos cultos. Por exemplo, se você coloca na primeira lá, seu marcador anda 3. O primeiro anda 3 e os outros andam 2. Cada facção já tem um status inicial da trilha dos cultos. Por exemplo, se você for da sereia, ele já vai ter 2 na água, entendeu? Se você for dos exércitos, vai ter 2 na terra, por exemplo. Você tem essas questões que você... Não necessariamente 2 na terra, mas é como se fosse isso. Muda bastante. Um no fogo e um no ar. Isso. Normalmente é 2 pontos distribuídos. Ou um em cada ou 2 em uma coisa. A única pessoa que não tem isso é o engenheiro, porque eles, como se fosse, abdicaram da parte divina do jogo, sabe? Então eles são muito céticos dessa parada, por isso que eles não têm evolução nenhuma na parte do culto. Até interessante você nem jogar com isso, né? E qual que é a vantagem de você ter no culto? Toda vez que você avança certo número de casas, que vai de 0 a 10, certo? A cada 2 você ganha um benefício de poder. Esse parte de poder a gente vai falar na sequência, que é a parte um pouco mais difícil de explicar, que é um conceito avançado. E pra você chegar no topo, você tem que ter uma cidade em campo. Então, a ação 6, você vai usar as ações que tem no teu tabuleiro principal. Então, qual que é o número de ações ali mesmo embaixo? São seis ações, né, que você pode disponibilizar ali embaixo, e somente um jogador pode fazer aquela ação. Isso. Se aquele jogador pegou aquela ação pra ele, o outro jogador não pode mais executar ela e vai ter que executar uma outra se ele desejar. Isso. E se você faz ação, você tem que gastar poder, você tem que ter poder disponível pra você usar, certo? Exatamente. O poder latente ali da sua raça pra poder usar. As ações que você pode fazer ali do tabuleiro, começando ali da esquerda pra direita, usando 3 de poder, você pode construir uma ponte. Ou segunda ação, usando também 3, é pegar um priest da reserva. Deixa eu fazer um comentário a respeito da ponte. Somente o engenheiro pode fazer ponte de outra maneira, mas todo mundo que quiser fazer ponte tem que fazer por esse caminho. Não pode fazer de outra maneira. Tem que usar poder pra fazer ponte. Ou, por exemplo, na raça de expansão ali do... Tem isso também, né? River Walker, isso. Quando você libera a fortaleza, você pode construir 2 pontes. Isso. Tem alguns casos especiais, né, que entram aí. Mas isso é simplesmente usando poder. A terceira ação é você gasta 4, daí você pode pegar 2 trabalhadores e colocar na sua reserva. Cara, às vezes você fica sem trabalhadores e fala assim, cara, como que eu... Porque você evolui tanto e você não colocou tanta casa, e você não tem como expandir, você tem que ir atrás disso, né, cara? É uma briga nervosa quando você vai usar as ações. Ou, entre aspas, você pode trocar 3 de poder com a sua própria bacia de poder ali, isso, né? Pra você pegar um trabalhador só. Isso. Não, mas é uma segunda maneira, por exemplo, mais barata de você conseguir trabalhador. Isso. Mais barata entre aspas, né? Se for pensar, você tá pegando 2 trabalhadores por 4. É, você está economizando 2. Sim. E poder, querendo ou não, é um recurso bem... escasso e importante. Exato. A quarta ação aqui, que eu acho que também é uma das mais importantes e cobiçadas pelos jogadores, é você gastar 4 de poder e pegar 7 moedas. Todo mundo que tem poder vai lá e corre e pega moeda, porque moeda é muito difícil, porque você tem que deixar uma casa de comércio, né, pra você ganhar moeda essencialmente. Você começa com um número de moeda inicial, no jogo normalmente 15 a 10, né, 10 a 15, dependendo da raça, mas se você não tem trade post, você não tem como ganhar igual trabalhador que você ou tem. Ou você usa o bônus, só que você também vai disputar com os outros jogadores. Exatamente. Aquele bônus. Então é complicado. Dinheiro no jogo é complicado. Não só no jogo, na vida, etc. Terra mística é vida. A penúltima ação aqui, você gasta 4 e recebe uma pá gratuita. E a última ação que temos aqui é você paga 6 de poder e recebe 2 pás gratuitas aí pra enterrar as piadas dos atos. Se pá, né? Se faz. Nossa! Não dá, cara, não dá. Lá no tabuleiro principal, né, onde tem o mapa e tal, na parte inferior tem essas ações de poder. Uma vez que uma pessoa usa, você coloca um marcador laranjado pra tampar aquela ação. Então só vai liberar na próxima coisa. Então por isso que existe essa corrida através de poder, né? Você rotacionar esse poder e você passar pra tentar ser o primeiro na próxima rodada. A gente vai explicar isso também. A gente vai ter as ações especiais, que é a sétima ação das oito, a gente falou, né? É, ação especial. Essencialmente é o seguinte: quando você tem uma carta de bônus que você pega no começo da rodada, ou quando você tem algumas fichas de favores ou a fortaleza, você pode usar isso uma vez por turno. Que é justamente essas ações especiais, ela permite você usar uma vez por turno, né? Por exemplo, as bruxas. As bruxas, quando você libera a fortaleza, uma vez por turno você pode cagar a casinha. Né? Você pode jogar uma casinha em qualquer lugar, seja a floresta ou o mapa, independente da adjacência. Então praticamente elas espalham muito bem. Será que isso tem alguma coisa a ver com bruxa de Oz? Não. Bruxa de Oz? Que a casa voa e ela cai em qualquer lugar? Cara, aí fica na ideia do game designer. Mas é essencialmente o seguinte. Então tem diversos tipos de ações, seja por favor divino, seja por fortaleza, ou seja por carta de bônus que você pega no início de cada rodada, né? Uhum. E a última parte, Snake. Passar. Sim, mas... Mas quem passa primeiro é o primeiro jogador a passar na próxima. Pega o André. Não, olha só. Essa cara, questão... Tá dando mal, cara. Gente. É que não dá pra ver minha cara, mas... Bom, outra coisa interessante dessa parte de passar é a seguinte: no jogo base, quem passa primeiro pega aquela pecinha que é muito obscena. É um objeto fálico. É um objeto fálico muito zoado, mas assim, é a ficha de primeiro jogador. Só que no jogo base é o seguinte: a partir do primeiro jogador, todo mundo que tá no sentido horário nele é os próximos jogadores, né? Uhum. Na expansão isso foi corrigido, né? Que ele adiciona a questão de quem passa, você tem um tabuleiro que você mostra quem que é os próximos jogadores. Por exemplo, você passou o primeiro, o Iha passou o segundo, eu sou o terceiro. Então a próxima ordem vai ser você, Iha e eu. Você é o Snake, tá? É. Você... Eu. Sim. Quando você começa também, você deixa o seu favor e você já pega um novo. Isso. Um bom favor, não. Bônus. Um bônus. A carta de bônus ali, né? É. Porque a carta de bônus também ajuda na estratégia do que você vai fazer na próxima rodada. Isso. Porque elas podem te dar, por exemplo, paz de graça, pode te dar dinheiro, pode te dar rotação de poder, pode te dar navegação pontos temporária. De vitória por você ter construído casa. Isso. Ou um ponto de... Elas são diversas e elas também é outra coisa que ela muda o sabor do jogo, né? Porque não é só o que você está construindo, faz muito parte da estratégia. Porque às vezes, vamos supor, você tem uma ficha de bônus que eu quero, mas eu não quero passar antes de você. Uhum. Eu quero que você passe para eu poder pegar a sua. Uhum. Aí vamos supor, tem um jogador meio e ele passa aqui, ele pega a sua ficha, entendeu? O que eu queria. Uhum. Então, abrir, por exemplo, dinheiro, é muita parte do dinheiro vem para as fichas de bônus. E as que não foram utilizadas na rodada vão ganhando moedinha, também vão ficando interessantes. Por mais que você não queira, mas pelo tanto de moeda que tem em cima daquela ficha, você se torna agradável. Sim. Vou pegar. É tipo lá no Lords of Waterdeep. Aquela construção tá cheia de bônus de glória e você quer... Ué, vou pegar essa aqui só por... Só pelos pontos de vitória. Exatamente. É, né? E como lembrete também, quando você passa, tem algumas cartas bônus que vão te dar pontuação a mais se você tem aquela determinada construção em campo. É, fala assim, ah, o número de fortaleza, santuários, casas de comércio. Uhum. Então isso aí também ajuda pra você pensar na sua estratégia, que bônus você vai pegar naquele momento. Uhum. Na tradução da mandala, eles mudaram casa pra habitação, pra não ter confusão de ser casa de comércio, porque é casa de comércio e habitação. Então, o pessoal tá acostumado com a gente tá falando casa, mas é habitação no caso. Tá? É quadro, então. É quadro. Isso. Quadro. Aí vem o netinho lá. Deus do céu, pai. Sobe no maior astral, bem frente à lanchonete. No, God, please, no! No! Essa parte básica a gente meio que já explicou, né? Sim, de oito ações. Você vai evoluindo, você vai crescendo, como você falou, horizontal e verticalmente, uhum. né? Você vai administrando seu dinheiro, mas temos a parte avançada do jogo, que é onde que pega... Onde o jogo brilha. Onde o jogo brilha, exatamente. Que é uma das primeiras partes, que é a rotação de poderes. Como que funciona mais ou menos isso, né? Você tem, na sua ficha de jogador, você tem três bacias. E elas são numeradas, um, dois, três. Um, né? Dois e três. Cara, o nome disso em português é um nome muito... Cara, é um nome assim que eu nunca vi. Não é jarro. E eu pesquisei o nome, é um tipo de jarro, mas é como se fosse uma bacia de argila, sabe? Mas essencialmente. É assim, só que é um pouco maior, sabe? Só que foi de romã, né? Porque se você faz. Caraca, eu pensei isso toda vez que eu jogava. Tipo, cara, dá vontade de comer romã, né? Agora nunca tinha pensado, agora ferrou. Cara, eu sempre vi assim. Ah, é. E as pecinhas são roxinhas, né? Que nem romanzinha. Enfim, dependendo de cada facção, de cada raça, ela tem um início diferente dos outros. Né? Mas todos os jogadores têm a mesma quantidade de peças. Não, exceto essa aqui que o Ira tá na mão, que é os Dragonborn ali da vida. Né? Mas é que eles trabalham em cima de mana. É, do mas poder. Essencialmente são 12, né? Isso. Esses 12 são divididos, né? Que nem eu falei, dependendo de cada raça, vai ter mais na primeira bacia e menos na segunda, ou mais na segunda e menos na primeira. O que vai acontecer? Sempre que você for receber poder... Isso. Naquele início de rodada, isso. Quando você vai receber o poder, né? Na mãozinha. Às vezes o favor divino te dá poder na hora, sabe? Tem um monte de coisa assim que faz. Você vai recebendo esse poder, você vai transferindo essas fichas de poder da bacia número 1 para a bacia número 2. Quando você esvazia a bacia número 1 e a bacia número 2 está cheia, os próximos poderes que você vai receber, você vai passar para número 3. Você vai encher aquela bacia número 3, você não precisa encher necessariamente, desde que você tenha o... número certo. A quantidade necessária para você gastar, para você fazer tantas ações que tem no tabuleiro. Isso, que é ações de poder, né? Que são as ações de poder. Ou você fazer troca, né? Você gasta esse poder e você pode, por exemplo, trocar 5 poderes por um priest, ou 3 poderes por um trabalhador, ou um poder por uma moeda. Uhum. Agora, é ressaltar aqui que você não é uma ação. Você pode fazer essas são grátis. Isso, são ações grátis. E sempre que você usa poder, você transfere da bacia 3 pra bacia 1. Então, na próxima vez que você for rotacionar poder, você vai ter que tirar tudo pra bacia 1 de novo, pra depois... jogar pra 2. Pra 2 pra ir pra 3. Tem uma maneira de você agilizar isso daí, né? Uhum. Por exemplo, eu não tô recebendo poder, mas eu preciso ter coisa na minha bacia 3 ali, eu preciso esvaziar a bacia 2. E o que você faz? Você queima poder, você joga fora ele de jogo. Então, por exemplo, eu tô com 5 peças na minha bacia 2 e eu quero passar pra 3. Bacia 3. E mesmo que você tenha na 1, entendeu? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Então eu queimo da bacia 2 2 peças. É, pra cada uma que você queima, uma você avança. Uma você avança. Então eu vou colocar uma, vou colocar duas, porque eu joguei 2 fora. Sim. Mas, como benefício, se sobrar uma na bacia, você pode passar de graça. 2, você pode passar de graça. Você precisa queimar, porque assim, essencialmente o quê? Você passa, depois queima. Uhum. Entendeu? Mas se você passa um treino pra queimar, whatever. Entendeu? Por isso que quando você tem uma, você pode passar de graça. Por essa ordem, você passa, depois queima, joga fora aquela ficha de poder. Então, por isso que existe uma briga nesse jogo, né? Que assim, você pode ficar com as suas fichas de poder e você pode fazer um jogo que você tem muita rotação de poder e você tem vários benefícios por conta disso. Uhum. Mas você pode, tipo, queimar um monte pra poder rotacionar mais rápido, entendeu? Pra você não ter que tirar tudo da 1 primeiro, pra depois pra 2, pra depois pra 3. Mas isso. Não vale a pena queimar tanto, sabe? Tipo, não, você tem que se você fica bem. Muito pouco, cara, as suas opções é muito limitada. Por exemplo, às vezes você precisa de um priest, um trabalhador e um pouco de moeda. Se você tá com 5 poderes, já era, você só vai conseguir teu priest. E um detalhe do jogo que são as flechas também, que é interessante você notar que as flechas de cor escura, preta, isso, a da cor preta que tá indicando da direita pra esquerda, são quando você vai gastar pra receber algum bônus. Isso. Então você pode olhar tanto no tabuleiro do jogo como na ficha do jogador, tem essa seta preta. As demais setas que vão da esquerda pra direita, elas são setas que não são pretas, são uma cor um pouco mais um branco cinza ali. São coisas que você ganha pra você avançar o poder. São poder que você ganha pra subir. Essa parte é sempre mais difícil explicar pro pessoal, porque às vezes o pessoal fala assim, mas eu posso mudar pra 2, pra 1? Não, você tem que respeitar essa hierarquia. E outra coisa, a gente falou, né, de queimar os poderes. Então faz parte da estratégia. Você quer queimar porque, assim, existe uma forma de você rotacionar seus poderes de uma forma que você, no primeiro turno, você rotaciona tão rápido pra você evoluir todas as passas, pra ficar barato ao longo do jogo. Então existe também uma corrida por isso. Por exemplo, você queima um monte de poder com os hobbits lá, com os halflings, e você evolui sua pá mais rápido possível, entendeu? Porque ele tem bônus lá que vai acontecendo. A próxima parte, Ira, como que funciona a parte de comemorar esse jogo? Além de você ganhar e você comemorar lá, sabe? Ira! Nossa! Depois eu sou da piada ruim, né? Então, a parte de comemorar é quando você constrói ou faz um update de uma construção no lado de um amiguinho, entre aspas, o teu inimigo vai poder comemorar. Conforme a construção que ele tem, sim. Se vocês olharem aí, quando forem jogar no tabuleiro de vocês, do jogador, vai ter uma pontuação na linha 1, 2 e 3. A linha 1, você vai ter uma pontuação 1, na linha 2 uma pontuação 2, e na linha 3 uma pontuação 3. Isso. Então, se você tá com uma casinha e vai evoluir para uma casa de comércio, e o teu oponente ali tem uma fortaleza, por exemplo, o oponente pode fazer o quê? Pegar 3 poderes da bacia de menor número dele e passar para a bacia adjacente ali. Essa parte é opcional, porque assim, sempre que você for fazer essa opção de comemorar, você, o número de poder você ganha, você vai perder em ponto de vitória menos 1. Exato. Né? campeonato. É, e vai uma estratégia também de você ver se, ah, tem muita gente evoluindo perto de você e você vai perder, começar a perder muito ponto de vitória, que no final do jogo pode fazer diferença. Isso. Uhum. Até nos fóruns de estratégia o pessoal fala assim que no máximo comemorar uma vez na quarta rodada. Na quarta rodada você comemorar. Isso. Depois você não comemora mais, porque daí você já tem, você já tá rotacionando seu poder mais rápido do que ficar comemorando. Então, mas no começo, vale a pena você comemorar. Sim. Mesmo que gaste poder, vale a pena você comemorar, porque os bônus pelo poder é muito interessante. Então, por isso que a gente falou da rotação dos poderes, outra forma de você rotacionar é justamente através da comemoração. Comemorou, você ganha bônus, né? E também não vale só pra uma estrutura. Se você construiu ou evoluiu uma casinha perto do adversário que tem, por exemplo, 3 casas ali, sendo 2 casas de comércio e um templo, ele vai poder comemorar 6 vezes, ou seja, perder 5 pontos de vitória e subir 6 pecinhas de poder. Isso. Eu lembro que no começo do jogo a gente vai colocar as casinhas no mapa, às vezes você fala assim, ah, por que é interessante você colocar uma casinha num lugar diferente dos outros? Mas às vezes vale a pena você colocar perto justamente para a parte comemorar. E além disso, uhum, a gente nem chegou a comentar, porque assim, cada vez que você vai evoluir suas estruturas, tudo tem um valor fixo, com exceção da casa de comércio. A casa de comércio, ela faz sentido, até um sentido interessante. Assim, uhum. Se você constrói longe de ninguém, não tem adjacência com ninguém, você paga, é mais caro. É o mesmo na quantidade de trabalhador, mas só que são 6 moedas em vez de 3. Isso. Essa parte é muito interessante porque faz sentido, entendeu? É legal você estar perto dos outros, mas você tem que ir com cautela. Só que a da casa de comércio, por exemplo, ela só vai funcionar isso daí se tiver com outro jogador adjacente. Adjacente. Sim. Bom, o Iha falou, já meio que citou, a respeito das funções. Lá na ficha do jogador, né, tem as funções e elas são divididas em 3 linhas. A primeira linha só tem casinha, onde você tem, você evolui para uma linha de cima, que daí você pode construir a casa de comércio, e da casa de comércio você pode ir pro templo. E cada um desses aí vale 2 pontos. Eu vou explicar por que eu tô falando em ponto. Casinha vale 1 ponto, casa de comércio vale 2, junto com o templo também vale 2. Fortaleza e santuário vale 13 pontos. Existe um conceito no jogo que é formação de cidade. Uma vez que você atende o pré-requisito, você forma a cidade. Para você formar a cidade, você tem que ter 4 construções diferentes e a soma dos pontos dela tem que ser 7. Por exemplo, você pode fazer uma cidade com 7 casinhas ligadas, que vale uma cidade, porque certo, ela tem no mínimo 4 construções ligadas, uhum, diretamente, porque daí lembra que eu falei da diretamente e indiretamente? Sim, sim, sim. Cidade só pode ser diretamente, com exceção de uma raça que das são sereias. As sereias, que ela pode usar um tile de rio pra, como se fosse adjacente e contar como um ponto também pra isso, né? Uhum. E tem outra coisa interessante, na hora que você vai construir uma cidade, você já tem 7 pontos e você tem um santuário, o santuário permite você construir com 7 pontos, mas em vez de 4 construções ligadas, 3. Ele conta como uma segunda construção, entendeu? Uhum. Então o benefício de você construir cidade é interessante. Quando você constrói cidade, você separa fichas de cidade. São 5 tipos e 2 unidades de cada uma delas. Elas vão dar benefícios diversos. Seja evoluir no culto, seja dinheiro, seja trabalhador. E sempre você vai ganhar um número X de ponto de vitória. Então às vezes uma corrida por cidade é interessante também. Porque às vezes você quer aquele benefício antes que alguém construa uma cidade e pegue o benefício de você. Existe também uma corrida por isso. Uhum. Quando você faz uma cidade e você continua crescendo, você não forma uma nova cidade. Nova cidade para você construir não pode ter ligações diretas com aquela cidade que você fez, exceto as sereias. Mas sempre que você for fazer uma nova cidade, não pode ter ligação direta com nenhuma delas. A parte de fundar a cidade, assim, também é um quebra-cabeça. Se você tem que planejar. Às vezes eu quero expandir, eu quero formar uma cidade, entendeu? Você tem que ingerir muito bem os conteúdos. E a cidade te libera uma chave, que é essa chave que a gente comentou. Isso. Por cima, na parte do culto. Na hora que você vai do nível 9 pro 10 no culto, você tem que ter uma chave. Então, se você quer evoluir 2 cultos pro nível 10, vai ter que ter 2 cidades feitas pra liberar ali. E somente uma pessoa pode alcançar esse nível 10. Então, você tem que pensar que você tem que evoluir rápido e ter uma cidade junto. Você tem que evoluir no culto, né, rápido, e ter uma cidade já feita pra alcançar aquele nível 10. Você pensa que você tem que gerir tudo isso em 6 turnos. Sim. Por isso que é um jogo, assim, de otimização. É um jogo que vai priorizar. Se você otimiza, é igual o Power Grid. Se você otimiza, só que o Power Grid, ele só roda mais turnos, assim. Mas esse é mais ainda. É igual, na verdade, também Marco Polo. Você tem que gerir tudo pra poder fazer o máximo possível. Isso. Então, nossa, que... possível em 5 rodadas. 5 rodadas. Isso que absurdo. Snake, a gente comentou sobre cultos. Explica mais. Pra você avançar os cultos, né, você tem que usar os priests. Certo. Você vai arrecadando conforme você vai liberando santuários. Pra que eu vou querer evoluir nos cultos? Além de cada vez que você você atingir uma certa barra ali que ele tá indicado no board, você vai ganhar poderes, né? Pra você rotacionar seus poderes. Mas ele vai também ajudar naqueles tiles. Pro final do jogo, faz muito sentido a posição que você tá. Sim, entendeu? Pro final do jogo também. Uhum. Só que durante o jogo também, tem muitas daquelas fichas de turno. Ah, sim. Da rodada, isso. Da rodada. Que dependendo do que nível que você tá, se você tem no mínimo 4, você vai de 4 no ar, você vai ganhar uma pá. É. Você ganha moeda, ganha trabalhador. Então tem vários benefícios assim nesse sentido. Você vai ganhando esse tipo de benefício. Mas o que importa é no final do jogo que você tem um rank lá de primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, por exemplo, a gente vai resolver quem que ficou em primeiro lugar no Templo do Fogo. Vai lá, o Ira ficou em primeiro e eu e os Abus ficamos em segundo. Sim, empatados. Empatados. Então a gente pega a pontuação do segundo e do terceiro lugar e divide por 2. Uhum. Do Templo do Ar, por exemplo, ficou eu, depois o Zabuza e o Ira ficou em terceiro. Você, justamente essa parte de final de jogo. Ele só vai ajudar a contabilizar uma pontuação final no jogo. Que tem lá especificado qual que são. Isso. E ressaltando, formou cidade, você libera o topo, né? E só uma pessoa pode subir. Não adianta você ter chave e alguém já tá no 10, você não pode subir mais. Você vai ficar no máximo 9. Quem chegou primeiro, levou. Então você praticamente você garante 8 pontos de vitória. Uhum. Né? Então isso é também interessante. E pra gente encerrar essa parte de conceitos avançados, a gente tem que falar do final do jogo. Vence o jogador que tem mais pontos de vitória. É assim que funciona. Uhum. Mas existem as pontuações de final de jogo. A gente comentou a pontuação recentemente do culto, a pontuação também por área e tem a pontuação por recurso que você tem, né? De poder, de push, dinheiro. Você vai fazer, você vai converter para umas coisas aí. Quem tiver no primeiro lugar de cada culto vai ganhar 8 pontos. Isso. Quem tiver em segundo lugar, no culto vai ganhar 4 pontos. Isso. E o terceiro lugar, 2 pontos. Se tiver mais jogadores, os outros não vão receber nada. E você falou da questão do empate, né? Sim, do empate. Você sempre vai pegar, por exemplo, o Ira tá em primeiro lá, uh-huh. Eu e você estamos empatados e tem uma quarta pessoa que tá mais abaixo. Essa quarta pessoa não é terceiro lugar, porque a gente vai disputar, nós dois, a gente vai pegar a soma do segundo e terceiro. Do segundo e terceiro. Vai pegar e vai dividir por 2, entendeu? Uh-huh. Ou o caso contrário, né? Vocês dois estão empatados na primeira posição, você vai pegar a primeira e 8 mais 4, divide lá, dá 6 pontos cada um, entendeu? Exatamente. Então essa questão vale a pena citar. A próxima pontuação que tem é a pontuação por área. Essa pontuação por área, ela só vale inicialmente pro jogo base, porque ela pode mudar isso ao longo do jogo. Mas no jogo base, no tabuleiro principal, diz assim, quem tem mais condições ligadas indiretamente, não pode ser só diretamente, pode ser indiretamente, a maior trilha, o maior caminho possível, vai ganhar uns 8 pontos de vitória, o segundo vai ganhar 12 e o terceiro vai ganhar 6. E vale a questão do empate. Sempre que tiver empate duas pessoas iguais, vai pegar a soma do primeiro e segundo, vai dividir por 2 e vai passar. Então também existe uma briga de quem tá correndo por mais caminhos, mais estruturas mais conectadas longe, assim, né? A network possível. Ou no caso da expansão também, quem tem mais núcleos de cidades. Não, tem mais. Depende, ele é sorteado. Ele é aleatório, mas ele também tem essa questão, né? Você não precisa ter a maior. Você pode ter sua casa. Sim, que nem o último jogo, né? Nem a última partida, você pode ter só casinha. E quanto mais casinha você tiver espalhado de acordo com o board, você vai também estar concorrendo entre o primeiro, o segundo e o terceiro. Exato. E por fim, só pra gente ter a parte de pontos de recurso. Como a gente tem aquela questão de transformar o seu ponto lá de graça, por exemplo, você pode transformar 5 num Priest, 3 em um trabalhador e 1 em dinheiro, e sempre tem uma flechinha que você vai indicando, por exemplo, Priest e moeda e trabalhador no final do jogo vale 1 ponto, vale uma moeda no caso. Uh-huh. Então você vai converter tudo que você tem de ponto e tudo que você tem de Priest e trabalhador no final do jogo pra você converter em moeda. E cada 3 moedas você ganha. Cada 3 moedas você ganha um ponto de vitória. Às vezes vale a pena você ter Priest ali e você colocar em outro lugar do que gastar ele pra virar uma moeda, entendeu? Porque ele custou muito mais caro. Sim. Entendeu? Então tem essa questão também. E funciona assim. Então você pega todas as pontuações, quem tem mais pontos de vitória ganha o jogo. Vamos lá então falar sobre as facções. No terreno vermelho temos Mago do Caos e os Gigantes. Começando pelo Mago do Caos, Snake. A habilidade principal dele, você começa o jogo com apenas... Habilidade principal. começa com uma casa. Mas tem um bônus ali. Você tem uma vantagem, né? Você começa com apenas uma habitação, né? Uma casinha. E você recebe duas fichas de favor ao invés de uma toda vez que você construir um templo ou um santuário. Sim, é muito benéfico. Porque esses favores, às vezes a galera briga. Ela tem um número limitado. Então, às vezes, pra você evoluir no culto, pra você ganhar uma rotação de moeda, sempre ganhar moeda no começo do turno. Eu acho que são quatro de cada... São 12 tipos. Aquelas que sobem três, só tem... Três poderes, só tem um. O resto tem três iguais. Três iguais. Então, isso. Se você tá jogando em cinco, cara, dependendo do tipo de... De coisa que você quer, né? Que você quer. Ou de como tá o mando das fichas da rodada ali, você vai começar a brigar por aquilo lá, cara. E quando construir a fortaleza deles, o que você tem de benefício? Depois de construir a fortaleza, você vai receber um marcador de ação. Você pode realizar um turno dobrado. Sim, por exemplo, lembra aquela questão de você tentar construir um lugar, pra você antecipar as coisas? Pro Mago do Caos é interessante isso. Você vai lá, faz um turno extra, mas isso pode fazer uma vez por rodada, sabe? Então você tem, faz sua vez, depois faz uma vez de novo e passa, né? Então essa questão é interessante. Os gigantes, olha só, vou falar sobre os gigantes aqui. Ele tem a questão da pá, é a habilidade principal dele. Sempre que ele for usar uma pá, ele vai pagar duas pás pra qualquer tipo de terreno dele. Ele tem aquela vantagem e a desvantagem. É, porque é caro pá, né? Só que é aquela coisa, você nunca vai pagar três pás, mas só que... Nunca vai pagar um também. Você nunca vai pagar um. Mas é a questão, se você evoluir bem, você pode meio que dominar muito fácil, sim, né? E quando você libera a sua fortaleza, você vai receber duas pás. Todo turno você vai poder usar duas pás de graça. Ele tem lá como se fosse uma terraformagem de graça, certo? Uhum, a próxima nomes. Facção dos nômades. Ira. Os nômades. A ficha que o Snake mais gosta. eu tô agora... Eu gostei dos Riverwalkers, cara. Vai pra esse caminho, então. Agora. Eu acho que eu vou pros Riverwalkers, eu gostei dele. Vamos ver, então. Vamos lá. Os nômades, habilidade especial dele. Eu acho uma das boas habilidades que você começa com três casinhas. Sim, a última casa você tem que esperar todo mundo colocar pra depois você colocar ela. Isso. Uhum. Que daí isso te libera já, você aumenta teus recursos aí pra começar a evoluir. E a tua habilidade especial é você pode fazer uma vez por turno aí como uma ação. É colocar habilidade um... especial de fortaleza. De fortaleza, isso. Muito bem. É você colocar o teu terreno, né, teu deserto, no tile adjacente. Independente de qual ele é. Isso. Forma de graça, entendeu? Você terra forma de graça e se você tiver como colocar casa, você paga isso. E coloca. Exatamente. Fakirs, Snake. Fakirs, habilidade dele, né? Quando escolher a ação de transformar e construir, você pode pular um espaço de terreno ou de rio. Sim, só que o rio você tem que pagar um clérigo. Você tem que pagar um clérigo a mais. É essa como ação. Como se fosse um tapete voador. Sim, você tem um tapete voador, é muito legal, cara. Receba 4 pontos de vitória toda vez que você usar o tapete voador. Sim, é legal, porque tem essa questão. E na fortaleza é o seguinte, ó. É, depois que você construiu a fortaleza, você pode pular 2 terrenos ou 2 de rio. Desde que você paga os priests, sabe? Uhum. Pra você fazer isso e além disso você ganha um ponto. E tem outra coisa dos fakirs, é que no final do jogo, tudo que é ligado por tapete, você fez por tapete, vale como ligação indireta. Então, entendeu? Pra você crescer, vale a pena também. Eu vou falar sobre as sereias, que acho que também é uma das facções mais fáceis de começar. A habilidade dela, você pode ignorar um tile de rio, né? Pra você fazer uma cidade, entendeu? Uhum. E já começa na posição de navegação. Então ela tem já navegação 1, entendeu? Aquele alcance que você tem que atravessar rio. E quando você liberar a fortaleza, você avança o nível 2 pro nível 2 ali de navegação. Você tá pro próximo nível. Exatamente. É bem simples. Grandes coisas, mas. É, mas é assim. Pra seria vale a pena, porque ela vai muito longe, entendeu? Sim, sim, sim. Swarlings. Cara, Swarms é uma raça que eu achei difícil já de jogar. E é uma raça que precisa muita economia, mas... Vamos lá. Habilidade especial dele é toda vez que você fizer uma cidade, você ganha 3 trabalhadores. Uhum. E a fortaleza ali, quando você libera como uma ação, você evolui a casinha para uma casa de comércio automaticamente. Ele não é tão atrativo, né? É porque é tudo caro. As coisas dele é mais caro do que o normal. Sim, só que ele começa com mais moedas, viu? Que ele começa sim, com 20 moedas. Sim, mas tem que gerenciar isso durante exatamente. O jogo. É. As coisas também dele é mais cara, né? Não? É mais caro. Snake, bruxas. Bruxas. Receba 5 pontos de vitória adicionais quando fundar uma cidade. Depois que construir a fortaleza, receba um marcador de ação. Como ação especial, você pode construir uma habitação em um espaço desocupado de floresta. Lembra o nosso cagar casa, né? É. Essa parada de cagar casa, a galera já conhece do podcast do Ludopedia, que foi a Vanessa da Fanbox que participou, e ela fala cagar casa. Eu espalhei isso pra vocês, tá ligado? O próximo que a gente tem, as Aurens, ela não tem habilidade inicial. Isso. E a habilidade da fortaleza dela, depois que você constrói a fortaleza, você vai pegar um marcador de favor e imediatamente, só uma vez só. E também você vai receber um marcador de ação que você pode avançar uma vez por rodada, né? Que você tiver ali, você pode avançar 2 passos em uma trilha de culto que você escolhe. Próximo são os Darkling. Você precisa gastar clérigos ao invés de trabalhadores quando transformar... Pior de todos, cara. É mais difícil de gerir, né, cara? Que clérigo... Pelo menos da caixa básica, eu acho que é o mais difícil, porque você tem que gerenciar clérigo a rodo. Aham. Uhum. E clérigo é o mais difícil, porque você já tem que começar... O teu salvador serve pra nada, praticamente, sim, né? Só pra construir as casas. É, o bom é que o santuário dá dois priests, né? Dois sacerdotes em vez de um. Isso. E quanto faz a fortaleza aí? Bem, a fortaleza... Você pode ganhar somente uma vez isso. Você pode trocar três trabalhadores por três priests. É, isso é legal porque você dá aquele avanço, né? Mas necessariamente assim é uma bem difícil, né, de lidar. Próximo é os alquimistas. E qual que é a habilidade principal dos alquimistas? Os alquimistas, você pode trocar um ponto de vitória por um de gold, ou ao contrário, dois pontos é complicado. Sim. É, duas moedas de gold por um ponto de vitória. E quando você faz a fortaleza, você transfere 12 de poder. Uma vez somente. Pra cada parte. Você usa a partir de então desse jogo, você vai rotacionar poder. Então, praticamente, você rotaciona muito poder com os alquimistas, né? Exatamente. É o próximo. Pedra filosofal, né? Isso. É, chama pedra filosofal o nome da parada. Qual que é o próximo aí? Engenheiro, cara. Engenheiro com habilidade, você pode fazer cálculo sem ter dificuldade. Engenheiro, é habilidade com uma ação, você pode construir uma ponte com o custo de dois trabalhadores. Aquilo que a gente tá falando. Lembra o que eu falei na minha abertura? Sim, você paga dois e te transforma uma ponte. Você já faz isso de graça. E a fortaleza dele, depois que você construir a fortaleza, a cada rodada e quando passar, receba 3 pontos de vitória. Pra cada ponte que você tem? Pra cada ponto que você estiver conectado com uma das suas estruturas. Isso. Sim, então praticamente você dá um rush pra construir ponte e depois você... Acho que ele que tem uma ponte a mais, não é? Não, são somente 3. São só 3. 3 pra cada um. A diferença que ele tem é o segundo templo dele, em vez de você ganhar um priest, você vai ganhar 5 pontos, 5 pedrinhas de poder. Lembra que ele caga pra priest. Caga priest. E lembra das casas dele lá? Ele tem aquela questão, na terceira casa que ele coloca, ele não recebe trabalhador. Tá vendo lá? Só que a construção dele é muito mais barata. É bem mais barata. Sim, entendeu? E o próximo temos os anões Irra. Ah, eu acho que é melhor que o Snake. É, anão é Snake. Vai, Snake. Quando escolher uma ação de transformar e construir, você pode pular um espaço de terreno ou de rio, pagando 2 trabalhadores a mais, pra fazer túneis. Você pula um espaço pra outra montanha, né? Não é isso? Isso. É. Tem que ter uma montanha. E toda vez que você fizer isso, você vai receber 4 pontos de vitória. Sim. Você não tem navegação, então o anão tem medo de água. É o caldrogo aí. E quando você faz a fortaleza. Fortaleza? Depois de construir a fortaleza, pague apenas um trabalhador ao invés de 2 pra você fazer o túnel. Então, sim, o negócio é um tatu, né? Não é um anão. É. Cara, faz todo sentido. E os halflings? Os hobbits aqui. Os hobbits também é uma raça fácil de iniciar. É bem gostoso de jogar. É, a habilidade especial dele é pra cada pá que você gasta, você ganha um ponto de vitória. Sim, lembra que eu falei, por exemplo, ele é planície. Pra ele, pra floresta, ele paga 3 pás. Então, cada pá que ele pagou, ele vai ganhar um ponto de vitória. Entendeu? E tem outra coisa mais interessante ainda. Como é um círculo, por exemplo, de um lado você paga 2 caminhos pra você ir pra floresta. Se você vai pro lado contrário, você paga 1, 2, 3, 4. Você pode fazer isso. Paga mais caro, pá, pra você ganhar mais ponto de vitória. Exatamente. E a fortaleza é uma vez, somente uma vez, você ganha 3 pás para poder gastar à vontade. Então você já gasta nesse momento. Você fez, você gastou ali. Você pode reservar pra depois. Exatamente. E por último temos os cultistas. Os cultistas é o seguinte. Toda vez que você chamar o Cthulhu. Excelente. Toda vez que ao menos um dos seus oponentes decide receber poder devido às suas atividades de construção, você vai poder andar um no culto em qualquer trilha. Quando você faz a fortaleza, depois que você fizer, você vai ganhar 7 pontos de vitória imediatamente e somente uma vez. Então essas são as 14 facções, cada duas delas representando um tipo de terreno. A gente vai falar sobre as nossas favoritas em breve num vídeo no Jogatina BG no YouTube, eu ia lá. Já que não vou participar, vou falar as minhas aqui. Pode falar rapidinho, duas. É que a Nomads é as River Walker lá. Sim, Nomads é muito gostoso de jogar porque ela é bem fácil. Assim. Sim. É e o River Walker, você gostou da dificuldade dela, mas é legal, né? Não é tão difícil quanto aparenta. Mas ela olhando assim, você não tem a rotação, né? Não. Aproveitando, Snake, você falou de River Walkers, você falou e falou do Dragonborn ali, zoando, né? Você tem a caixa da expansão, que vai adicionar 6 novas facções, né? São 3 fichas de jogador, uma na cor branca, que você tem os EX e as Damas do Gelo. Uhum. Você tem o tabuleiro de vulcão, que é o novo terreno também. Que você tem o Lorde dos Dragões, né? Lorde dos Dragões e os Acólitos. E você tem as facções variáveis, que ela não tem necessariamente cor, que é aquilo que você falou, né? Depois que todo mundo escolher, você escolhe um tipo de terreno que vai ser o seu. Exato. Ou pode ser mais terreno que um, né? Lembra que você tem essa questão? É, ou, por exemplo, só explicando rapidinho do Riverwalkers. Que é uma das facções, né? Que é Metamorphos e Riverwalkers. Isso, né? Que é uma das. Que não tem terreno específico. Todos os jogadores vão escolher um terreno, depois, se sobrar algum terreno, eu posso escolher. E aquele terreno que eu escolher vai ser a minha terra natal. E toda vez que eu for, eu não faço terraplanagem no tipo de terreno. Eu tenho que destravar. Como que eu destravo isso? Tem clérigos em cima de cada terreno que eu tenho. Quando eu for comprar o clérigo, ou eu tiro da minha reserva, ou eu tiro de cima desse terreno. Quando eu tiro de cima do terreno, eu posso construir em cima daquele terreno. Sim, e aquele que você tira de cima do terreno vai pra reserva. Então tem uma rotação também legal nessa parte. É, que nem, eu não preciso terraformar. Eu posso construir em qualquer tipo de terreno desde que eu tenha pago o clérigo referente àquilo. E só falando das facções de gelo e de vulcão, quando, uma vez que você colocou aquele terreno, você não pode terraformar mais, né? Uhum. É, vale lembrar que o mesmo serve pro vulcão ali, pro gelo, que você tem que esperar todo mundo escolher as facções pra você escolher a tua casa ali natal, né? O teu terreno inicial, que aquele terreno ali ele vai ser o gelo. Então toda vez que você for pra uma terraformar ali ou colocar no seu terreno principal, inicial, você vai colocar um gelo ou um vulcão. E esses terrenos não podem ser mais mudados durante o jogo. Então você pode só querer travar o cara ali, que o cara não pode mais mudar. Sim. Eu nem falei o nome da expansão, né? Gelo e Fogo, né? George Martin. George Martin gostou, né? Além disso, adicionar as facções, que a gente não vai falar necessariamente dos poderes, só pra gente encerrar aqui o podcast. Mas pode ficar tranquilo, que Gelo e Fogo não tem incesto, não tem matança, é bem fácil. Ainda continua bem legal. Ele tem uma questão de fichas de poderes diferentes, que você recebe no jogo. Aquela questão do turno, que você é diferente em rotação, não sabe você qual que vai ser a ordem dos jogadores. Sim. Que a gente usa mesmo só jogando com a básica, a gente usa isso, que é a melhor coisa que eles fizeram, né? Depois das facções. Tem as leilões de facção que a gente falou no começo. E na expansão Gelo e Fogo, você tem o mapa tradicional de um lado e o mapa novo com nova disposição dos terrenos de outro lado, né? É, tem outra expansão. Snake, fala aí, você que gosta de... Aí você quer, me dá um beijo. Só me dá um beijo antes, tá? Tá. Snake. Ai, ai. Não, tá bom, vamos deixar o Ira. O Ira ficou zoando, vamos lá. Ira, esse nome aqui que tá em negrito aqui, ó. Oin. Ai, pera aí, deixa eu me alongar aqui. Ivertenrundskusborgen. Excelente, cara. Fala três vezes. Parece, né? A entidade aqui, o criador. Necessariamente, essa é uma mini expansão que ela adiciona bônus de rodada, que ela é mais voltada para a navegação, aquela cartinha de bônus que a gente recebe todo turno, que a gente escolhe e tal. Vai receber fichas de cidades novas e uns terrenos diferenciados para início do jogo. É uns terrenos, só uns flavors. Terrenos diferenciados. Isso me lembra aqueles memes de cachorro. Que tá... você quer um produtinho? Você quer uns terrenos diferenciados, tá, né, garoto? Galera, a gente encerra aqui nosso podcast sobre Terra Mística, cara. Ira, esse é o jogo favorito de todos, né? Certeza. Eu acho que é meu euro favorito. É um dos euros, assim, favoritos de todos os tempos, porque eu gosto muito do Nations, mas eu acho que o Terra Mística ele supera. Zeke, você antes não gostava, né? No Terra Mística, eu lembro que você tinha não fazer nada, depois você começou a jogar mais e começou a amar o jogo. Depois, né? Que eu comecei a entender, né? Lembrando, se a gente comentou de várias facetas do jogo, parte do conceito básico, conceitos avançados. Se a gente deixou de comentar alguma coisa, se a gente comentou alguma coisa errada, é muito importante vocês deixarem nos comentários alguns detalhes, se a gente deixou escapar ou falou errado. Fale também quais são suas raças favoritas nos comentários, que é sempre interessante, sim, né? Sim. Qual raça você não suporta jogar, né? Se você gosta de trocar de raça, ou se você quer otimizar sempre aquela mesma raça. Se você gosta de jogar, tipo, sorteando ou otimizando, né? É. Essa parte é interessante. Então é isso, gente. A gente vai ficar por aqui. Até a próxima edição. Até o próximo turno. Tchau. Tchau.